família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família se não casa, papai, mamãe, mamãe, nem o tostão. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Família, família, vovô, vovó, sobrinha. Família, família, janta junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando o nenê fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do nenê é estridente, assim não dá pra ter televisão, não. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Família, cachorro, gato, galinha. Família, família, vive junto todo dia, nunca perde essa mania. A mãe morre de medo de barata, o pai vive com medo de ladrão. Jogaram ceticida pela casa, botaram cadeado no portão. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Agora só com vocês, vai, diz. Segura que tá bonito. Família E, família A, família. Família E, família A. Aqui no baixo e na voz, Branco Melo. Na guitarra, Tony Belotto. Na bateria, Mário Fabre. Na guitarra e na voz, Paulo Miklos. E nos teclados, no baixo e na voz, Sérgio Brito. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar.